dia uma cigana leu a minha mão, falou que o destino do meu coração daria muitas voltas, mas ia encontrar você. Eu confesso que na hora duvidei, lembrei de quantas vezes eu acreditei, mas não dava certo, não era pra eu te conhecer. Foi só você chegar a me convencer. Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer. Foi só você me olhar que eu me apaixonei. Valeu a pena esperar, esse é o grande amor que eu sempre sonhei. Vou te amar, sempre vou te amar. Quero teu carinho, sua boca pra beijar. Vou te amar, pra sempre vou te amar. Tudo que eu preciso, só você pode me dar. Só você pode me dar. Portal do La Rocha. A gente já não sai pelos motéis à noite pra fazer amor. Eu já não durmo agarrado ao teu corpo. Eu já não sinto teu calor. Ainda tomo o mesmo vinho, só que agora sozinho, acompanhado pela dor. Me pergunto se o destino foi justo comigo, por que nos separou? Fui condenado sem direito à defesa, sou réu, acompanhado pela dor. Pena máxima foi dada ao meu coração, magoado eu estou. É pena de morte pro meu coração. Fui condenado a pagar o preço. A sentença foi dada e pelas madrugadas tento fugir, mas não te esqueço. É pena de morte, não tem solução. Por que não volta pra me dar carinho? E esse é o caso perdido. Eu tô feito um bandido que sem defesa vai morrer sozinho. Que sem defesa vai morrer.